É 200, pista tá livre. Tem pouso autorizado, 140 graus com 10 mais. 140 com 10, pista livre. Solta o trote de controle. Papa Romeu. Qual o seu destino, Bravo Serra Tango? Bravo Serra Tango, controle, informa o destino. Papa Romeu, Bravo Serra Tango. Plano 62, estabilizou visual, papi. 62, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95, bom dia. 3195, bom. Papa Romeu, Bravo Serra Tango, controle, prossiga. Nono 62, quando a aproximação, e qual marinha está livre? Vai dar, nono 62. Corredor Axé, controle 20, décima 8. Aciona 01. 21. Forma a proa magnética, Bravo Serra Tango. 237, aula à direita, 121, solo. 21, obrigado. Gente, Bravo Serra Tango, mantém as condições visuais. Só tem condições de voar direto na proa da rotatória. Pronto, isso? Solo Xanair 6200. Xanair 6200, Alfa Juliette Portão 1. Alfa Juliette Portão. Alô, 3895, Guarulhos, 3403A, via Bezulo no 0, Pai Umbagem, via Bezulo 44, recola pista no 0, curva direita, série da L, transição ótima, controle 120, décima 8, acena 5006. Só copia, série da L, transição ótima, pode prosseguir via Bezulo no 0, Pai Umbagem, via Bezulo 44, recola. Controle 120.8, acena 5006. Autorizado, cara, controle de nível de voo 3.0, decolando da pista 10, voando à direita, seguida da EL, transição mote, autorizado 10, Miraí, é um baixo, autorizado 44, Nagoya, 208, 5.0, 3.2. Reporta boost, né? M255 após o ITAP, deve ser via Maria 2000, pés de ajuste no 095. M255 após o ITAP, né? Autorizado, né? Autorizado, procedimento é esse. Foi para a pista 10, reposto estabilizado no curso do localizador. M255. Reposto análise estabilizado no curso do localizador, M255. Controle Salvador, Alfa Oscar November. Alfa Oscar November, prossiga. A ver, fica 1.2, João. Afastado 39 milhas de Veracruz, mantendo 1000 pés sobre o litoral. Tá ciente, o senhor vai prosseguir para Veracruz, o senhor vai manter a linha do litoral, cruzar o campo, seguir farol da Barra, ou o senhor deseja seguir pelo norte do campo, Alfa Alfa Novembro? Gostaria de cruzar direto, senhor, se possível. O senhor mantém a linha do litoral, aguardando para a coordenação com a torre, o senhor poder receber autorização para cruzar o campo, ok? Afirmativo, senhor. Na posição 1-0 para reboque até a posição 01 do PAC 3. Manda para o reboque, América 229. E América 229 na guarda. Autorizado a presente, gol 956, puxa a porta notável. O América 229. Tem uma aeronave da Bianca que está. Está taxando essa guarda no momento, vai parquear no 1-1. Após ser autorizado o início do reboque, deixando livre a entrada do portão 10 para uma outra aeronave, que é um 737. Ok. Após o parqueamento do. A Bianca na posição 1-1, livre o push, aguardando a entrada da aeronave na posição 1-0, América 229. Próximo da Juliette, gol 1-1-6-2. Mantém a posição aguardando, gol 1-1-6-2. Mantém o gol 1-1-6-2. Chame torre, 1-1-8-9-5, bom dia. 2-9-5, obrigado. Papapá, Novembro, São Romeu, dá presente, comprou, assunto já decola de imediato. Ok, para o controle. Aguarde para... Corri, chame agora. Centro Recife, frequência 1126-0, alternativa 128-8, se falharem, quando mais próximo, rádio conquista 1303, bom voo, Papá Romeu, Tiago. Controle de Salvador, Alfa Oscar Novembro, há 4 minutos para cruzamento da pista, senhor. Alfa Oscar Novembro, chame torre, 1-1-8-9-5, até daqui a pouco. 1-1-8-9-5, grato. Civil, no 1506, mantendo-se em condições visuais, ajuste 1-0 no 4 agora, Bravo Serra Tango. Ok, PLB. Auxiliar, não irá interferir no seu pouso, vento no 30 graus, 07 nós, ajuste no 0 no 4, pouso autorizado, pistão no 0. Pouso autorizado, gol no 8, 34. Oi, Salvador, Papá Uniforme, Alfa Oscar November. Papá Uniforme, Alfa Oscar November, prossiga. Há 3 minutos para cruzamento do campo, senhor, em direção a Veracruz. Sim, Eu só confirmo o equipamento, por gentileza. Vitor Golf, diagonal Charlie. A gente mantém o setor e aguarde para o cruzamento. Não aguardo a torre. November Bosca Romeu, fala do solo. Gente, o papá November Bosca Romeu, decolou agora aos 4-5, controle transfere 120, decimal 8. 120, decimal 8, November Bosca Romeu. Oi, faz passagem do Boeing da companhia, Juliette, portão 10. Juliette 10, agora 162. Uniforme Alfa Oscar November, está presente, autorizado cruzamento da final da 28, não me escuta, e reposta para o cruzamento da final da, para o cruzamento do eixo de decolagem da 1735. Um minuto para o cruzamento da, de decolagem, senhora. Gente, está presente, está autorizado o cruzamento, reposta o eixo de decolagem livre. Reportará com este decolagem livre, Alfa Oscar November. Gente, mantém as condições visuais, reporte na vertical do farol da barra. Reportará, November Oscar Romeu. Alfa 556, autorizado Aniane, mantém pistão a zero. Boa noite, 64, solo aos 4,6, direita, solo 121, décima 1. Direito 2 e 9. Na vertical do farol da barra, eu vou dar a frequência livre, mas o senhor, por gentileza, entre na frequência de coordenação e veja com o pessoal, porque esse costume está fazendo voo na região também, ok? Ok, ciente. November Oscar Romeu. Eixo de decolagem da 1735. Ciente, autorizado. Salvador, American 229, para prosseguir no reboque. Planeia 655, está precisado, Alex, perdão, galera, forte. 255, complete a aproximação, chame torre. 18.95, vou pôr. 18.95, Sul, não irá interferir a 1.000 pés. 225, continua a aproximação, aguarda no pista livre, ajuste chama 0, 1 a 4. Ativa 625, 0 a 4, aguarda no pista livre. 5 minutos para o cruzamento do campo Salvador, ok? Gente, Charlie, papapá. Golf, prossiga. Tá uniforme, Alfa Oscar November, confirme, já cruzou o eixo da 1735? Afirma aqui, senhora, afastado 3 milhas. Gente, controle agora 208, até o regresso. Câmara, o controle 1208. Câmara 255, avistado, mundo 2.0, vento 140 graus, 089. Atualizado, o 1556 decolou agora aos 47, controle e transfere no 208. 208, obrigado. Controle Salvador, eu gol 1556. Gol 1556, contato radar, suba e mantenha nível 360 via saída da El. Esse é o 360 via da El, gol 1556. Controle Salvador, papá uniforme, Alfa Oscar November. Confirme? Alfa Oscar November, senhor. Afastado 18 milhas para pouso em Vera Cruz. Estima mais de 7 minutos. Alfa Oscar November, como o tráfego? 12 horas e 5 milhas, mesmo rumo, um Alfa 109, mantém mesma altitude. Reposte na vertical do farol da barra, Alfa Oscar November. reportará no farol da barra. Delta, Quebec, Foxtrot, prossiga. 95, estamos com 155 a bordo, 3 horas e 50, Galeão. Então, 3895, livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera do 1895, ajuste 10014, então 3895. Índia 2954, então 3895. Solo Salvador, América 29. Ok, o América está autorizado para seguir até o Pátio 3, me chamar o término do rebote. Autorizada para seguir até a parte 3, chamando o termo de rebote, América 229, mantendo a escuta. Parromeu, Mike, F, Charlie, prossiga. Autorizado até a Novembro Alfa Uniforme, rota direta, 500 pés, decolagem da 17, proa Nordeste, transponder 5012, controle 120, décima 8. Uno, 1000, confio. Não copie, comandante. Uno, 1000 pés, Mike Action. Mantenha as condições visuais e após 5 minutos fora para o cruzamento do campo em Salvador, ok? Correto. 5012 no transfone, possível B. Ação. Vê se mantém a milha 050, vigilância, chegada maré. Solo, ao 50, direita, Fox, Solo, 1-2-1-1-1. Pelo litoral mesmo. Informação de tráfego, Novembro Alfa Romeo, 12 horas, 4 milhas, um oposto. Recebo aqui a indicação de 600 pés, ultra leve avançado. Você visual com tráfego? Constante, cópia. Para Novembro, tráfego, 12 horas, 3 milhas, meia, rumo oposto. Baixando de 1000 para 510, no momento recebo 800, um Alfa 109, sem visual com tráfego. Ok, ciente, Alfa Oscar Novembro está livre para 510, atenta ao tráfego previamente informado, sua posição de 1 hora, 1 hora, 1 milha e meia em rumo oposto, está avistando? Mantenha-se separado do mesmo reposto na vertical do farol da barra. Alfa Oscar Novembro. Está 30 segundos, viu, vertical do farol da barra. Alfa Oscar Novembro. É o 054, comprou a norte que você solicita, né? Sua identificação. Oscar Juliette X-Ray, contato radar 57 milhas sudoeste de Salvador. Mantém o nível 070. O seu prospecto para Salvador, confirma. Foi na proa da posição ITAP, aguardando chegada maré e reporte descida. Alfa Juliette X-Ray. Alfa Oscar Novembro da presente frequência livre para coordenação própria, com pouso até o regresso. Então, 3895, bom dia, autorizado ingresso e decolagem pistona 0, vento 160 graus, 10 nós. A minha decola está 3895. Pistona 0, livre desvio. Após desvio de formação, inicialmente eu vou lhe dar instrução para o senhor reassumir na proa de Leda. Aguardando coordenação com o centro, você pode voar uma proa mais à frente, ok? Tá bom, vai ser por 50 milhas. Gente, livre desvio, 1556. 556. Luz LED 7, amador e 1895 para acionamento de decolagem, ajuste no 04, bom voo. Aguarde que eu vou confirmar. De cara eu posso informar. Ajuste de altímetro 1-0-4, vento 1-5-5 graus 9 nós. Salvador opera na pista 1-0. 7000-1700 pés. Charlie, papapá, 5 minutos, Salvador, 1000 pés, litoral. Gente, Charlie, papapá, mantendo escuta ainda, aguarda cruzamento do campo. Papá. Autorizado, nível 050, Oscar Juliette X-Ray. Dali, papapapá. Alfa Romeo Charlie, papapapá. A tua escuta falando, papapapá. Para o cruzamento do campo, chame torre. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, seja. November Oscar Romeo, chame torre. 1-1-8-9-5. Bravo Serra Tango. Torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, bravo. Seu patrão de TA-30, 3895, contato desse radar. TA-3895, contato radar. Submantenha o nível 340. Saída da EL. Tem antecedência da subida para 340. 2 minutos para o cruzamento, papá. Gente, reporte para o cruzamento. Reportarei para o cruzamento, papá. Torre, o Papá Romeo Bravo Serra Tango, na sua frequência, João Guarola. Papá Romeo Bravo Serra Tango, bom dia. Confirme o passo de estacionamento após o pouso. É o andar da Avaizé. Avaizé? Positivo. Cliente, a prossegue para final do 97, aguarda autorização para pouso, ajuste no 094, o vento para cheque no 20 graus, 089. Cliente do vento, prossegue para final do 97, Papá Romeo Bravo Serra Tango, aguardando autorização para o pouso. Irume, transponder 5021 no controle 120.8. Xené 6213, autorizado 360, caminhão, uniforme November 857 até Moussu. Decola pista 10, curva direita, saída da EL, Veda, transponder Irume. Transponder 5021 no controle 1208. Correto, 6213, chama pronto, portão 11. Camará pronto, portão 11. Papapá, novembro, Oscar Romeu, reporte no farol de Itapuã. O Papatango, Mike, Golf, Mike, só informo, temos tráfego agora para a final da 17, por gentileza. Deixa o eixo para pouso da 17 livre. O Golf Mike Golf copiou a torre? Acima, copiado. Estou mantendo proa norte já livrando aqui o segmento de decolagem. O Golf está guardando transferência, decolou agora ao 57 na escuta permanente. O Papá Romeo, Charlie Papá Papá, autorizado o cruzamento do eixo de decolagem da pista 1028. Na minha escuta, informa um tráfego, um helicóptero novo sobrevoando o farol de Itapuã a 500 pés, reporte visual com o mesmo. Autorizado o cruzamento, reportará visual com o helicóptero farol de Itapuã, papapapá. O papapapá, novembro, São Romeu, reporto, informa um tráfego a 1.000 pés, um cirrus. Vai cruzar agora o eixo de decolagem da 17. Quem é que está mantendo 500 pés na linha do litoral? É o novembro, São Romeu, para a pista 33. Cliente, mantenha o vertical do farol de Itapuã, aguardando o parafuso na pista 35. Toma um tráfego na final agora. Sim, reduzindo velocidade, levantando o posto. Papá Romeu Bravo, Serra Trango, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento no 40 graus, 10 nós. Pouso autorizado, cliente do vento, bravo, Serra Trango. Obrigado. O Papá Papá, novembro, Serra Romeu. Informo que o pouso será parado na 35 aguardando autorização. O tráfego está na curtíssima da 17. O Novembro Oscar Romeu está liberando uma pista. O Novembro Oscar Romeu está visual com o tráfego a 1.000 pés? Negativo. O Charlie, papapá, já visualizou o tráfego helicóptero próximo ao farol de Chapló? Afirmativo, visual com ele tá abaixo da gente, 500 metros. Gente, na minha escuta, aguardando transferência para o controle. Aguardará, papapá. 2000 autorizado, INS, reportagem expressada. Bom, na frente. 08, boa. Grato, Golf, Mike, Golf. O papá, o Papa Romeu Charlie papá papá, considero já cruzamento efetuado da OECD Colagem da 197, controle transfere agora 1208. 1208, papá papá, um bom dia. Bom dia. Papá papá, Zulu, Juliette Serra, bom dia, ajuste 1904, aguarde pro táxi. Papá Romeu Bravo, Serra Tango. Solo 59, autorizado. Backtrack, papá, até a baita. Solo 59, backtrack, pela papá, até a baita, braço. Papá, papá, novembro, São Romeu, autorizado. Aproximação para 35, aguardo autorização para pouso pairado na cabeceira. Camará Nacional 35, para autorização pouso pairado na cabeceira. Novembro, São Romeu. Confirme? Aguardará autorização para pairado na cabeceira. Salva do control. Decolagem da pista 1-0, curva à esquerda. Puca, Jamo, Caju é a saída. 5043 no transponder, controle 1-20-8. Autorizado com transponder, bom Marciotti, nível 350, preso no 1-7. Decolada da curva à esquerda, na Puca, Jamo, Aracaju. Aciona 5043 e controle 1-20-8. Charlie Oscar, November, Delta Eco. Seria melhor para o senhor pouso pairado na papá? Patango Vitor, Charlie Hotel. Ingresse no corredor forte, reporta no ideal de descida. O Gabriel Salomeu vai prosseguir para o Pato 5, confere? Afirmativo. Gente, está autorizado o pouso pairado na papá após livre táxi até o pátio 5. Certo. Será Caju, magnética 055 pela praia. Chamamos ao sono 607 para Aracaju. Golf Mike Golf estacionado 5012, confirma. Afirma, módulo áudio. Golf Mike Golf, chama Salvador em 1935. 1-1-9-3-5 pro Golf, Mike Golf, grato. Papapá, Mike, autorizado para Recife, via Golf 677, nível 070. Decolagem da pista no 7, curva à esquerda, saída Conde. Acena 0276 no transponder, controle 1-20-8. Correto, papá, papá, Mike, confirma o Patibel B. Gente, chama a torre 1895 para acionamento de decolagem, ajuste no 0-4, boa viagem. Zero solo 02, ao estacionar a frequência livre. Papá Romeu, papá, papá Mike, bom dia, prossiga. Nadei, chame táxi. Ah, sim, não era só, chame pra táxi. O papá Romeu, papá, papá Mike. O papá Tango, Mike, papá, papá, na escuta. Sabadão Goiás, Juliette X-Ray, desça para 2000 pés, ajustando a 0-4, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Para o Oscar Juliette X-Ray, para o Ivan. Firmo, Oscar Juliette X-Ray, desça para 2000 pés, ajustando a 0-4, voa Duna e reporte estabilizado. Padrão Golf da Papa Golf, desça para 3.000 pés, ajuste no 0-4. Mamute 59 para cópia. Autorizado Recife via Golf 677, nível 070 autorizado. Decolagem da pista 1-0, curva esquerda, saída Conde. Aciona no transponder 0273, controle 120, decimal 8. Ok, Mamute 59, planejamento correto, já possui informação de PLB? Já com 06 a borda, Mamute 59. 06 a borda, acionamento a critério, chama a torre em 1-1895 para táxi e decolagem, ajuste no 0-4. Juliette Serra, prossiga. A torre 1-1895. Reporte ponto 0 da Papá. Torre Gol 1962. 1962, reporte baixar travado, ajuste 1-0-4. Confirme o vento. Quer confirme o vento? Gostaria. 140 graus, 07 nós. Obrigado. O papá Romeu, papá Mike, chama pra táxi. O ajuste 1-0-4, segue a retaguarda do Romeu Vitor 1-0, iniciando o táxi do 4-5. Nós estamos baixado travado, visual a 1.800 pés, o gol 962. Ona 962, tráfego avistado, aguarde a direção para pouso. Azul 4076, tráfego informado do Charlie 402. A nossa posição de 1 hora 4 milhas à sua frente, passando 050 em descida. Ainda não recebeu a indicação de que é Papá, Zulu, Juliette, é autorizado ingresso 1-7, reporte alinhado e pronto. 1-962, pista livre, pouso autorizado, vento 1-50 graus, 1-09. Tem tempo, obrigado. Juliette Serra, prossiga. 3-6-3-5-6, aciona a identificação, desce até o 050 via Mari. Também se mantém o perfil, aguardo. Nome decimal 1. Então, Riel, Papá Romeu, Zulu, Fox, Trot, Kilo. Papá Romeu, Zulu, Fox, Trot, Kilo, chamou a torre? Afirmativo, chamou a torre. Papá Romeu, Zulu, Fox, Trot, Kilo. Matando 9.500 pés na linha do litoral. Isso, Papá Romeu, Zulu, Fox, Trot, Kilo. Mantenha 1.500 pés, aguardando para o cruzamento do eixo decolagem da 1-7, da 1-0. Gente, mantenha 1.500 pés para o cruzamento. Papá Romeu, Papá Romeu, papá Mike, mantenha papá. Sim, temos tráfego para pouso na pista 10. Negativo decolagem. Mamute 59, está na... Pronto para o táxi estacionado, no táxi militar. Mamute 59, ajuste no 0-4, recorte no ponto de espera do hotel. encontrar a ponte 0095. Azul 4076, tá autorizado nível 050. 050, azul 4076. Mamute 59, escuta? Escuta, eu não fui me transpondo, é copiada, 0263? 0263, aqui, tá copiando 0263. É 0263 ou 0236 que o senhor tá acionado? É, dá pra... Vai 0263 com foto solicitado. Está copiado pelo tráfego 0273. Certo, então permanece 0273 conforme copiado no solo Salvador. Obrigado. Eu já estava mais pra pronto, autorizado até pra gente tá pronto. Sente, aguarde pra decolagem. 962, solo 1-1, direita, Fox, solo 1, 2-1, décima 1. Fox, 1-2, 1-1, 962. Papá Romeu, Zulu, Fox, Trotsky, autorizado na presente cruzamento da eixo de decolagem da 1-0-2-8, reporte eixo livre. Passará eixo livre, tira. O Papá Romeu, Papá, Papá Mike, dá presente, autorizado a decolagem da Papá, vento 120 graus, 089. Informa um tráfego, cruzando agora o eixo de decolagem na linha do litoral, da 10, reporte visual com o mesmo. Papá Romeu, Zulu, Fox, ele já efetuou o cruzamento, livrou o eixo. Gente, após para o cruzamento do eixo de decolagem da 1735, mantendo a minha escuta. Mantendo a escuta. Mamute 59, ponte 0, vai ser. Papá Romeu, papá, papá Mike na escuta. O senhor vai decolar, vai cruzar o campo como um traço de asa fixa? Ah, pode ser. Eu estou decolando agora com o litoral pode dar função para sair da bomba. Gente, cruze o campo de imediato. Eu informo que o tráfego está 1.500 pés. Afirmativo. Já fora do solo, vai curvar à esquerda, no través da Torre Nova, direto sair do campo, okay, o Papa Mike. Gente, a 500 pés. Afirmativo, 500 pés. O Papa Romeu, Papa, Papa Mike, decolou aos 1.1 na minha escuta, aguardando transferência. Afirmativo. A senhora quer que eu cruze aqui perpendicular à pista em uso, ou posso seguir via litoral cruzando o segmento da colagem da 1.0? Afirmo, já está autorizado o cruzamento de eixo de decolagem da 1028, aguardando transferência. Ok, a presente então vai seguir cruzamento no segmento de decolagem da 1-0 para mais. Zulu Fox, acho que ele já liberou o alongamento. Papá, papá, Zulu, Juliette, Serra, pronto? Juliette, passando o marcador de terra. Acho que Juliette X3 chama a torre 1895. 1895, acho que Juliette X3. Salvador, muito bom dia. O Papa Tango Oscar, Juliette X-Ray, estabilizado no ILS. Solicito cancelamento pouso na 1-7 com base pela direita. Gente, o Papa Tango Oscar, Juliette X-Ray cancelada presente? Ah, presente, o Oscar, Juliette X-Ray. Gente, falando instrumento cancelado agora, 1-3, curva à esquerda com base pela direita 1-7, aguardando autorização para pouso. Base pela direita, aguardando autorização, Oscar, Juliette X-Ray. O Papa Romeu Zulu, Foxtrot Kilo, controle agora em 1-1-9, decimal 35. 1-1-9-35, Kilo. Papá Romeu, papá, papá Mike, com a proa do corredor forte, controle agora em 1-2-0-8. Corredor forte, 1-2-0-8, papá Mike. Está autorizado a acender para nível 070. Então mantenha a posição, a aeronave da companhia agora para ingressar para o gate 7, após a passagem da mesa, só inicia e chama táxi. Autorizada após passagem da retaguarda, gol 1-8-9. Gol 1-9-6-2, Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 9-6-2, obrigado. Partaxi, azul 4, 4-6-3, campeão BG 8-1, 3-20, até no Salvador. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, direita viente, no ponto de espera do 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-4, 4-4-6-3, bom gol. Direita via Índia, ponto espera, chama a coisa de 95, estado na 094, 2400, 2440. Boa tarde, solo, chame a 6254, a posição 09, 4R, por favor, aprovação de janela. Boa tarde, Oceania 6254 no gate 9, prepara da EOLED, deve aguardando cópia, só um instante. Da Azul 4076, Torre 1985. 1985, Azul 4076. Pode clamar Golf, está autorizado 2000 pés, ele é X-Ray, reporte estabilizado. Golf, vai descer no Blase. No 0 no 4. No 0 no 4, continua aguardando a aproximação, Azul 4076. Mantém Azul 4463.0. Papatão Gótico, Juliette X-Ray, confirme parte de estacionamento. Solo ao Juno 5, autorizado backtrack, reporte de livre. Azul 4076, tráfego avançado, pouso autorizado, pistola 0, vento no 70 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pistola 0, Azul 4076. Batão Gótica, Papa Golf, chama a Torre 1 no 895. Golf, 1295. Ana 6356, reduza 1909. 1909, 6356. É estabilizado do IBC. O Papadão Gótica, Papa Golf, vai prosseguir para a pouso 97 ou 10? 97. Gente, eu posso fazer cancelamento das regras de voo? Vai chamar para cancelamento. O Azul 4076. Na escuta, prossiga. Negativo, desconsidere. O Azul 4463, na escuta. Visual com tráfego da companhia na curta. Após pouso, mesmo autorizado a alinhar e manter. Pistão a zero. Você apagou, se confirma, após o pouso, você segue para o 45? A 00 está. Quente. Quente, lógica Juliette X-Ray, ao estacionar a frequência livre, bom dia. Para ingresso na Juliette. Que aguarda para ingresso no 1859. Aguarda para ingresso na Rádio 54. Tango Vitor Charlie Hotel, reporte na vertical da rotatória. Após pouso, prossegue o pátio 5. É, vai para o pátio 3. Pátio 3? Afirmativo. Gente, vai prosseguir para pouso 1-0 ou pouso 1-7? Pouso 1-0. Gente, reporte na perna do vento da 1-0 para a gira base. Vai para a gira base da 1-0. Papa Tango Vitor Charlie Hotel, não cupim? Vai reportar na perna do vento para gerar a base para 1-0, Vitor Charlie Hotel. Azul 4076, solo ao 17 direita, solo 121, décima 1. Direita 121, Azul 4076. Papatango Vitor Charlie Hotel, mantenha 1.500 pés. 1.500 pés, Vitor Charlie Hotel. Papatango, você pagou os cancela da presente? Na tela. Gente, autorizado uma base curta. Deixa para ela mil pés. Reporte para girar a base. Descendo para mil, base curta, vai reportar. 02952, grave, Azul 4076, Bruno Susco. Boa tarde, Azul 4076, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Boa tarde, via Alfa, da Juliette, Azul 4076. Batango Lima Kilo Zulu, troca o código para 0225, aciona a identificação e voa Mari. Afirmativo, 575. Gente, Mas autorizado da presente girabase, aguardando autorização para pouso na pistola zero. Autorizado girabase, aguardando autorização. Vitor, girabase. Sou de bom, chego no 864. Papa Tango, Oscar, Papa Golf, pouso autorizado, pistão 1940 graus, 059. Pouso autorizado, Papa Golf. Sou de bom, chego no 864, quantidade 10 pronto. Mantenha quanto espera, gol 964. Depois você pega o nome de minha conta. Para o Rio, Oxenia 60024, Pessoa 44, Pessoa 360, Pessoa 10, Direito Quais, Israel, Vita, Sete, 047, Responda, 208, ao contrário de Sete, reportará com a pessoa totalmente próxima à posição 09, 6254. Correto, 6254. Azul 4463 decolou agora aos 21, controle transferindo 208. Controle 208, Azul 4463, bom dia. Azul 468, passando a 1000 pés, executando pequeno desvio à direita para evitar aqui a formação. Azul 4463. Afirmo. 463, contato radar, CB mantém 180, após desvio, voa coral. Após desvio, voa coral, azul 4463 para 180. Lu, Juliette, Serra, autorizado, ingresso no 7, a porta alinhada e pronto. 7 para cópia. Zero, de direita agora, ao estacionar a frequência livre. Ok, a saída Puca, Jamo Caju. Puca, transição Caju. Chama a torre 1985. Salvador, bom dia, Chanel 356. Papá, papá, Zulu, Juliette, Serra, vento 120 graus, 099, decolagem autorizada, pistola 7. Bom dia, Xané 6356. Xané 6356, continua aproximação, aguardando autorização para pouso, reporte baixar o travado. Afatango Vitor, carga até o solo, aos 22, direita, solo 21, via Delta. 21, via Delta. 1864, decola de imediato. Afirmo. Autorizado, ingresso, aguardando autorização para decolagem. Agilizando manobra. Sim, teve ingresso, 1864. Torre, Zulu, Papa Índia. Papá, Romeu, Zulu, Papa Índia, reporte final de 3 milhas. Sim, é semana 3 milhas. Terra, chama o controle em 1935. 1935. Ok. 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. O Zulu Papa Índia. 360 pela esquerda. Torre Mamute 59, ponto 0. Mantenha ponto 0, Mamute 59. Mantenha Mamute 59. Papá Romeu, Zulu, Papá Índio, já efetuou 360, conforme instruído? Ainda não. Agora, 360 pela esquerda. Chané 63, 460 graus 10 Felipe, pouso autorizado. Então um trato à sua esquerda, 9500 pés, setor 360, irá aquecer o seu pouso. Sete, ele pousa na 10, Ocean 350. Alugou 2067, boa tarde, centro da informação Serra, autorização Guarulhos. Firme. Gol 2067, autorização Guarulhos. Boa tarde, gol 2067 para Guarulhos, autorizado, via Pesulon no 0, Piraí 1 bar, está em conforme, nível 360. Decolagem da pista no 0, curva direita após, da Euleda Motiva. Transponder 5054, controle opera 120.8. Autorizado 2360 para Guarulhos, Apesura 1-0, Piraí, 1 bate. Recolha 1-0, curva direita da El Leda, Motiva. 5054 transponder, 08 ao controle do voo 2067. Mais 1 bate segue conforme, voo 2067, confirma o gate. Mais 1 bate segue conforme está no gate, o 10, o voo 2067. Quem chama pronto para o estacionamento? Chama na 2067. Nova Lima, tem? Pista no zero. A Lima tem, pista no zero. Pula 964, controle 208, decolou 25. Papai Romeu, Papai Romeu, Zulu, Papai Ainda na escuta? Papai, Zulu, Papai Ainda na escuta. Só fiz uma formação e eu passei no ponto para pouso. Ah, ciência. Então, mantenha no mil pés. E prossegue para ponto, por gentileza. Afirmo, volta para o ponto. Salão 356, salão 27, direita, salão 21, décima 1. Aguarda, primeiro, 361. Aguarde. Papai Romeu, Zulu, Papai Índia, confirme? Afirma aqui. Gente, prossegue para a final da 17. Informo, temos um tráfego agora a 1.500 pés à esquerda do eixo para pouso. Reposte visual com o mesmo, mas desça para 1.000 pés. Por gentileza. 5.6. E chama antes da Juliette. Tá 1.200 pés. Está no setor 90 do aeródromo. Tem algumas formações aqui no sentido de orientação para a proa, aproximação. Gente, então prossegue para a final da 1-7 como número 1 para pouso. Ciente, estou aprovando para a final 1-7 como número 1. Papai Romeu, Zulu, Papai Índia na escuta? Zulu, Papai Índia. Confirme, seus sonhos. A inserção é de pouso na 1-7. Informo que o senhor está com proa norte, o senhor já está prosseguindo para... Já está muitas milhas distante da... 9 milhas afastada do... da pista 17, vou solicitar que chame o controle para o senhor monitorar o seu para retornar para pouso. Sim. 1-208. Acabou de se tornar um ponto na linha de pronto, na primeira 1-0. Gente, uma moça 5-9. 0 graus, 0, 5, 9, decolagem autorizada, pista 0. Decolagem autorizada, acabou de 5, 9. Tango Delta, Quebec, Foxtrot, desça para 1.000 pés, após o pouso consegue para compadre? É o pátio 5, senhor. Ciente. Prossiga. Pátio 3, salve de quinta ataque, prolongada mais 10. Eu vi que o Charles Hotel chama na saída do Pátio 3. Chamada na saída do Pátio 3, Charles Hotel. Mamute 59 pós-decolagem. Gente, Mamute 59 decolou agora aos 2 minutos, controle transferindo 208. 208, controle Mamute 59. Controle Mamute 59. Mamute 59, contato radar, de Mateus 070, saída Conte. Saída Conte, poderia, por gentileza, verificar a autorização para nível 090? Subi, mantenho 090, o Mamute 59. Ok, obrigado, 090, saída Conte, Mamute 59, obrigado. Controle, Salvador, é o Papa Romeu, Papa Mike. Papa Mike, prossiga. Manda autorizado, solicita pro direto de Recife, na situação de informação, Papa Mike. Papa Mike, o controle era que a Ju solicita que mantenha a saída. Papa Mike. Boa noite, 64, está autorizado o Maceió. Boa noite, Maceió, boa noite, 64, obrigado. Aguarda 6254. 4, autorizado LS, que foi reparto estabilizado. Controle Salvador Bravo Fox Mike. Papa Romeu Bravo Fox Mike. Aciona a identificação, desce até o 050 via chegada Mari. 050 chegada Mari, Bravo Fox Mike. Azul 4463. Tema quilo Zulu, está autorizado. Bono 864, chama Centro Recife, 125, decimal 45, bom voo. 12545, grato. Charlie Hotel, na Quebec, chama a torre, 1895. Solo, voo 2067. Autorizado, puxa, portão 10, chama táxi, voo 2067. Camarada, táxi 2067. 463, 60 milhas, sudoeste do VR de Salvador, serviço radar encerrado, chama Ilhéus, 1201. Ok, meu 24 não entendi a mensagem veio muito baixa. Tem uma possibilidade de fazer paralelo de um pouco ou não, tá? Tem que puxar um pouco mais a frente, pode? O Papa Mike está autorizado para o 090 para desvios por quantas milhas? Sim, Papa Mike. Papa Romeu, Tango, Juliette e Vitor. Chama o controle em 1935.